A equipe de fitoterapia da Secretaria Municipal de Saúde, que está coordenando a implantação do programa de plantas medicinais e fitoterápicos na rede municipal, realiza nesta quinta-feira, a partir das 13h30, no Centro de Atenção Integral ao Adolescente, no bairro Porto Meiro, uma palestra para pacientes e equipe de saúde. A intenção é preparar os usuários do Sistema Público de Saúde e profissionais da área para o programa, que até junho deverá estar funcionando na cidade. Cristiane Madalena Lopes Pereira, coordenadora da equipe de fitoterapia, será uma das palestrantes. A coordenadora estará esclarecendo dúvidas sobre fitoterápicos e plantas medicinais. O primeiro é a industrialização da planta e o outro é o uso de forma natural, folhas para a produção de chás. Serão repassadas informações sobre utilização e indicação de algum desses medicamentos e será destacada ainda a importância de orientações de um profissional de saúde ligado ao uso dessas plantas e fitoterápicos. Marjorie Colombari para a CBN Foz.